deixo tão cansado, mas não pra ti sim, não pra ti. E o barato é mais que louco, o drão é desse jeito. Não canso em dizer, mas às vezes entristeço ao ver que entra no ouvido e sai pelo outro. De vários que duvidam que o barato é mais que louco, depois faço veneno no fechado no mundão. Rap não é historinha, não tira pra limão. Ladrão são mil função, procure entender. Tudo aqui tem um preço, porém um porquê. Porque logo comigo, senhor, o que é que eu fiz? Financiou pelo nariz as férias do boy em Paris. Pet suíte, piscina, casamento de luxo, lua de mel no Caribe, dinheiro sujo. Então vai, jeta finca, fuma, cheira a morte, financie campanhas, castelos, encha o cofre, abastece o navio, jato, trem, cargueiro, traz pra favela um veneno, outro carregamento. Alô, Arruda da Grandão, já encheu a meia, agora faz a tua parte, libera a fronteira. Três carretas vão chegar na próxima madrugada, libera a pista, avisa os bico, carga liberada. O barato é mais que louco, João. Se liga com uma pique função. A vida ensina, aprende como um bão. Que a porta estreita leva ao céu e a porta larga. Presta atenção, vagabundo, entenda essa fita. Não adianta só tirar contra a polícia. Não adianta criticar político safado sem entender que no Congresso o crime é organizado. Bem pior que o PCC e o Comando Vermelho. Eles atiram com a caneta e tombamos no gueto, paliados pelo descaso e pela omissão. E meio ao fogo cruzado, e meio a corpos no chão. E seu teleguiado, efeito dominó. Chame como quiser, quem sofre a gente sem dó. Bam, bam, bam, popstar, craque da seleção. Droga, dinheiro e mulher, diamante no cordão. Vejo rapper cafetão ostentando seu brilhante. Os pretos sendo mutilado na África nesse instante. Violenta opressão, mão de obra escrava. Teu rap, tua joia e tua alma não vale nada. Quanto vale ou valerá, qual será o preço? Os de verdade na função, o valor vem do berço. Das nuvens chove sangue, os valores são outros. Dólar, euro ou real, haha, é mais que louco. O barato é mais que louco, João. Se liga, tô na pique função. A vida ensina, aprende como não. Que a porta estreita leva ao céu e a porta larga a escuridão. O barato é mais que louco, João. Se liga, tô na pique função. A vida ensina, aprende como não. Que a porta estreita leva ao céu e a porta larga a escuridão. Ouviu, entendeu, ladrão, o que eu tô falando? Ou não acreditou? Esse cara tá tirando. Segunda chance, poucos têm, sem a apresentação. Dois caminhos, um final, oitavo anjo na função. É mais que louco ver a favela ferver em meio a chamas ardentes no centro de SP. Um inferno assistido na TV, a céu aberto, reintegração de posse, crime encoberto por vermes que sorriem da desgraça dos outros, matando sonhos e planos de gente honesta aos poucos. Trabalhadores que almejam um futuro melhor, pinheirinho, moinho, reduzidos a pó. E o mais que louco é saber que isso vem do poder que o próprio povo elegeu pra deixar de sofrer. Condições de sobreviver era o objetivo lindo. O povo unido jamais será vencido. Cê me entende? Através do sofrimento se aprende. Lá na frente se descobre um ser humano mais contente. Consequentemente, focado na missão. Mais um elo pra corrente na nossa conexão. O barato é mais que louco, João. Se liga, tô na pique função. A vida ensina, aprende como andar. Que a porta estreita leva ao céu e a porta larga a escuridão. O barato é mais que louco, João. Se liga, tô na pique função. A vida ensina, aprende como andar. Que a porta estreita leva ao céu e a porta larga a escuridão. Eu estou